O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Hoje nós estamos dando início ao nosso programa Stop a Destruição do Mundo, muito contentes porque nós estamos vendo que essa ciência trilógica, interdisciplinar que o Dr. Kep desenvolveu, é realmente interdisciplinar. Imaginem os senhores, um cientista do campo da vida psíquica, que estudou psicanálise, filosofia e ciências sociais, pedagogia, e aí ele iniciou um trabalho, Norberto Kep, né, estamos falando dele, iniciou um trabalho de aplicação dos conhecimentos na cura das neuroses, psicoses, e isso logo de início já se estendeu às doenças físicas, porque quando o Dr. Kep atendia os clientes no Hospital das Clínicas, em psicanálise individual, acontecia um fenômeno, né, que as pessoas que lá iam, se curavam de outras doenças sem sequer tocar nesse assunto com o Dr. Kep. Assim, com o passar do tempo, né, outros analistas da sua sociedade, treinados por ele, com a sua metodologia, também atendendo clientes, obtinham curas de problemas nos pacientes as mais diversas. Então, uma pessoa ia mal no casamento, tinha problemas de relacionamento e procurava análise. Aí ele tinha uma gastrite, ele tinha cefaleia, ele tinha úlcera, ele tinha um mioma, ou mesmo até problemas até ósseos. E acabava se curando, sem sequer tocar nesse assunto. Então, que ciência é essa tão poderosa? Com que forças o Dr. Kep lida na análise que ele desenvolveu, tão poderosas que através do diálogo, através da palavra, através da conscientização, uma pessoa pode, às vezes, corrigir um problema congênito, praticamente, que se poderia dizer de congênito, ou até mesmo problemas assim genéticos. Diabéticos se curaram, problemas de miopia, enfim, essa energia que nós temos no nosso interior, da qual eu chamo nossa farmácia interior, essa energia é a energia da consciência, a energia da vida psíquica, que Kep também denomina energia essencial, e que age em todas as coisas. Sim, em todas as coisas. Age nos planetas, no universo, nas estrelas, nas plantas, nos animais e principalmente no ser humano. Porque nós somos dotados de consciência, e é através da consciência que nós captamos, usamos, desenvolvemos e aplicamos essa energia essencial. Então, vejam bem os senhores, Dr. Kep é psicanalista, desenvolveu a psicanálise integral ou trilogia analítica, mas ele fez a psicanálise do consciente, da consciência, e não do inconsciente, como fazia Freud, que fez assim, desenvolveu uma teoria muito invertida, errônea, acreditando que toda a energia, toda a saúde, todo o bem, toda a vida viriam de fatores ocultos, inconscientes da personalidade. Bom, agora estamos nós aqui falando com os senhores e podemos dizer que essas descobertas desenvolvidas e aplicadas na física levaram ao desenvolvimento de um motor que é capaz de captar essa energia essencial a qual eu me referi anteriormente e usá-la em motores. Quer dizer, seriam verdadeiros motores minigeradores que estariam captando e retransmitindo e usando essa energética que é praticamente grátis e que é pega do ambiente. Então, nós estamos trazendo um assunto bombástico que os grandes poderes econômicos que lucram com as fontes de energia tradicionais do planeta realmente não vão dar apoio, não vão gostar e possivelmente vão fazer tudo para tentar impedir que isso chegue a beneficiar a população. Mas nós somos cientistas e cientistas cristãos, cientistas teólogos, como diz Dr. Kep, porque todo ser humano é teólogo, e o nosso trabalho é ligado ao ser divino. Então, esse trabalho já está no mundo e nós estamos fazendo essa transmissão desses conhecimentos ao maior número possível de pessoas. Existem já à venda ventiladores que utilizam esse motor, com a vantagem não só de refrigerar o ambiente, de circular o ar, estabilizar a temperatura do ambiente, mas também difundir essa energia, uma energia saudável, harmônica e até mesmo terapêutica, porque o princípio desse motor, que vem sendo testado em casos, por exemplo, de dores, inflamações, ele vem surtindo incríveis resultados. Sim, nós estamos diante de uma abertura de 180 graus diante da nova tecnologia, uma tecnologia que pode ser chamada de trilógica e que foi desenvolvida pelo psicanalista que vocês escutam aqui na Mundial há tanto tempo, há tantos anos, e que trabalha pela salvação da humanidade, né? Dedica a vida dele para a salvação da humanidade ininterruptamente, já com a idade que ele tem, que os senhores conhecem. Dr. Kepp, já dos tempos da Xênia, sempre, sempre trazendo conforto, conselhos, abertura, orientação, esperança, equilíbrio para todos aqueles que aceitam e que o ouvem e o leem os seus livros. Dr. Kepp. Então, você está falando sobre o nosso trabalho, né? Em torno da, vamos dizer, da humanidade, mas vamos dizer também que o único trabalho realmente importante, o trabalho mesmo que é trabalho que tem valor em si, é o trabalho que se realiza para o povo em geral, para a humanidade. O que eu quero dizer com isso, né? Existe a psicopatologia, que foi organizada no sentido científico por Freud. O que que o Freud percebeu? Que havia no interior de cada pessoa algo totalmente que comandava, inclusive, a conduta dele. Então, o que aparece no ser humano é mais uma máscara. E o Freud mostrou isso através, por exemplo, dos atos falhos, né? Uma pessoa vai cumprimentar outra e fala, em vez de falar, eu tenho prazer em conhecê-lo, então a pessoa diz, eu não tenho prazer em conhecer esse indivíduo. Então, esse ato falho mostra que, de fato, o indivíduo não tem assim, prazer em conhecer aquela pessoa. E na vida em geral, isso acontece o tempo todo. Em vez de uma pessoa falar uma coisa, fala outra. E falar outra coisa é que vem do interior dessa parte que Freud chamou inconsciente, né? Mas que contém os elementos que a pessoa esconde e que aparece em várias ocasiões, e às vezes em situação assim muito delicada, a pessoa comete essas falhas. Existe também uma outra prova dessa parte interna que os sonhos mostram, né? Os sonhos, na pessoa que dorme à noite, que sonha, aparece todo esse substrato que a pessoa não tem ideia, mas através da análise que a pessoa faz, principalmente quando faz psicoterapia, psicanálise, então um sonho que parece totalmente obscuro se esclarece na interpretação. E a pessoa então começa a perceber por que ela sonha deste modo e não de outro modo. Então tudo que a pessoa guardou no interior se manifesta através do sonho. E uma terceira prova é a hipnose, né? A pessoa hipnotizada é capaz de falar sobre coisas que ela nem teria ideia, assim, durante o dia. De maneira que existe na vida individual essa parte que a gente pode chamar de psicopatológica, a patologia, a doença, assim, psicológica, que inclusive causa a doença orgânica. Então, existe em todo ser humano. Agora, na sociedade também, e esse é um assunto muito importante que a sociedade está ultimamente tratando, existe também algo escondido, algo assim como se fosse o inconsciente e que determina os rumos da sociedade. Por exemplo, quando a gente fala aqui na questão do sangue, né, que o ser humano tem no sangue uma composição com microzimas, e as microzimas são essas fagulhas que aparecem no microscópio de campo eletrônico e que determinam a saúde ou a doença. São substrato, vamos dizer, no sangue, em que determina se a pessoa vai continuar com saúde ou vai cair doente. Então, existe na sociedade, vamos dizer, esse substrato também, que são essas seitas secretas, né? As próprias sociedades secretas é que assim determinam, que dirigem a humanidade. Então, quando tem determinada pessoa na direção de um país ou de outro país, ou de uma igreja até, ou de uma sociedade qualquer, então o que ela fala geralmente é determinada por uma sociedade que ele pertence e que é escondida, né? Então, vamos dizer que esses elementos escondidos na sociedade, né, é que formam a parte, vamos dizer, doentia. Porque tudo o que é escondido, tudo o que é secreto, é algo assim perigoso para a sociedade. Ninguém esconde, senão, o que não é bom, né? Uma coisa boa ninguém vai esconder. Então, a nossa função, a função da psicoterapia, é tornar a sociedade consciente desses perigos que tem. Então, eu quero dizer o que com isso, né? Que não somente o indivíduo pode ser doente com isso que Freud chamou de inconsciente e que é uma inconscientização, mas também a sociedade pode se tornar doente através dessas sociedades secretas que escondem, né, as verdadeiras intenções, e o povo sempre é prejudicado. O que que o Léo gostaria de falar agora? Então, a gente está percebendo, através dessa explicação, essa diferença entre a sua psicanálise, que é a psicanálise da consciência, e a psicanálise de Freud, que é a psicanálise da inconsciência, né? Então, como o senhor está explicando, que a consciência, ela capta as verdades, tudo que existe, de uma maneira instantânea, assim. A doutora Cláudia estava mencionando a questão da interdisciplinaridade, que Aristóteles foi o filósofo que dividiu, fez o oposto da interdisciplinaridade, né? Ele dividiu tudo em setores, e a ciência atualmente segue muito isso, as faculdades, as academias, de maneira que a maioria das teses, por exemplo, elas têm que ser muito específicas. A pessoa só pode falar de uma coisa bem pequena, assim, bem particular, senão não é considerado científico. Então, isso é o oposto do que a maneira como a mente funciona, né? Que a consciência capta os assuntos como um todo, numa interdisciplinaridade. Então, o Aristóteles fez o oposto da natureza humana, como Freud, tentando, então, assim, diminuir essa capacidade que o ser humano tem de entrar em contato com as coisas que existem, com o universo. E a doutora Selma, o que é? Pode falar a respeito do nosso trabalho. Então, eu pensei aqui, o senhor mencionou sonhos, né? Me fez lembrar um sonho que um cliente teve nessa semana, que eu achei muito interessante. E é um sonho que ele disse que era muito recorrente na vida dele, que foi, na verdade, com Nossa Senhora. Então, ele sonhou que Nossa Senhora chegou para ele e disse que ela queria muito ajudá-lo tirando as pedras que ele tinha no coração. E no sonho ele se lembrava que ele olhava então para o coração e via de fato pedras. E quando ele viu aquelas pedras, ele achou assim atraentes e ele não quis que Nossa Senhora o ajudasse a tirá-las dali. Ele disse para ela que ele era muito apegado àquelas pedras e que ele preferia mantê-las, né? Então, quando nós perguntamos na sessão de terapia a que ele associava as pedras, ele dizia que era uma raiva, que era raiva especialmente assim do pai dele, que ele, de fato, alimentava desde há muito tempo, né, até os dias de hoje. Então, eu estava notando como ele é apegado aos maus sentimentos, à raiva, etc. E então, deu um material muito interessante para ele trabalhar na terapia, porque o pai dessa pessoa, no caso, é uma pessoa que ajudou muito esse filho, que ele, inclusive, ensinou a profissão, tudo que ele sabia, o filho tem a profissão do pai, mas o filho, mesmo assim, por um assunto de um caso extraconjugal que o pai tinha e ele sabia, tomou as dores da mãe e guardava uma raiva assim enorme, né, que trazia muitos problemas até orgânicos para a vida dele, né? Então eu achei um sonho muito assim interessante, fazer a pessoa mergulhar nesse mundo dos maus sentimentos, analisar e poder corrigir, né, tratar esse tipo de situação. Falar com o Dr. Ademar. O senhor não acha, Dr. Ademar, que existe, além da patologia individual que cada indivíduo tem, a patologia, vamos dizer, social, que são essas sociedades secretas, né, que criam tantos problemas e que o povo nem está sabendo? O senhor que atende tantos doentes no pronto-socorro, no hospital, na enfermaria, no ambulatório, não sei, o senhor que atende pode prestar atenção que muitos deles se tornam doentes porque, principalmente, os poderosos, né, são dirigidos por esses grupos secretos, não para fazer o bem ao povo, mas numa atitude assim para colher vantagens para esses grupos, né? Porque tudo aquilo, todo o trabalho que não é feito para o povo, como falava, né, o famoso lá, presidente americano, o poder do povo, pelo povo e para o povo, Lincoln, né? Então o senhor não acha que toda sociedade que se esconde é porque quer tirar poder para eles, né? Para essa sociedade, né? Esse poder para elas e geralmente contra o povo. Então, o que eu noto assim, doutor, que é diretamente no campo assim da saúde, é que essas sociedades exercem um poder muito forte na questão da medicalização da sociedade. Ou seja, o povo está sendo assim, de alguma forma, está sendo drogado, né? E como o médico, desde a faculdade de medicina, ele não tem essa consciência, então ele segue esse sistema. E a gente sabe que na base da doença, a parte mais importante é emocional. Então, quando a pessoa começa a perceber essa parte emocional, às vezes ela cura sozinho do problema. E essas sociedades secretas, né, elas ajudam o povo a se tornar mais alienados, né? Não só através dos medicamentos, da exploração, da especulação, de empréstimos bancários, de uma série de coisas que depois a pessoa acaba se enrolando com aquilo tudo e depois não sabe retornar. Então é importante ter essa consciência de que essas sociedades secretas estão por trás, né, de toda essa bagunça social do momento. E a professora Luciara, professora de línguas da escola Millennium, o que gostaria de falar? Então, doutor Kepp, essa questão que o senhor falou do inconsciente, eu estava pensando que essa semana eu trabalhei um pouco com os meus alunos sobre a questão da paranoia, né? E eu notei assim que a paranoia é aquela semente no interior da pessoa, que aquela dúvida, aquela desconfiança do outro, que cria toda uma situação, toda uma arma, toda uma situação inexistente e de algo que não existe. Então, essa é uma questão que está na base da paranoia, a dúvida, né? Duvidar. Então, o senhor tem um gráfico que o senhor fala aqui, que o verdadeiro sentimento é o amor. E se não houver amor, não haverá consciência do mal. Então eu penso assim, a paranoia é a própria elaboração do mal na cabeça da pessoa, né? Criar algo que não existe. Então, a pessoa que é muito paranoica, ela tem pouco amor no interior dela. Então, ela vive paranoicando com os outros. Então, a técnica que o senhor criou, né, é da interiorização, que é justamente trazer toda a desconfiança, toda a dúvida, todo o problema que vê no outro, trazer para dentro, sendo o antídoto melhor para a pessoa. Que aí ela vai ver dentro toda aquela situação que ela vê fora. E isso que o senhor falou agora sobre a questão do poder, que o poder tem um interesse em deixar as pessoas paranoicas. Essa questão da gripe suína que teve aí, uma paranoia com a pandemia que vai trazer, que vai vir de fora, que o problema vai vir, vai nos atacar. Vai... Então, é uma questão que dá muito proveito financeiro criar uma paranoia. E a pessoa que tem o amor interno, que tem a sua harmonia interior, que tem todos esses aspectos internos bem fundamentados, ela não precisa de nada, nenhuma paranoia, ela é tranquila. Inclusive, ela não tem doenças, não vem de fora a doença, né? A questão toda dos estudos que o senhor faz das microzimas. Então, é perfeito essa análise kepiana, né? De interiorização. Então, aproveitando, eu gostaria de fazer um anúncio, porque todos os assuntos que os senhores ouvem aqui neste programa, Stop a Destruição do Mundo, serão tratados no fórum, que acontecerá em São Paulo, em maio, de 13 a 15. Maiores informações estão no site www.stopforum.org. O programa de palestras, como você pode se inscrever, serão 3 dias de muita atividade no sentido de conscientizar a população de todos esses assuntos que os senhores ouvem aqui. Inclusive a doutora Márcia, né, que está aqui conosco, dentista psicossomaticista, também será uma das palestrantes do evento. Então, eu gostaria de falar dentro até dessa questão da Stop, desse assunto, assim, que o poder econômico, assim, social, essas sociedades secretas, eles querem manter, inclusive, cidades, assim, num sofrimento muito grande. As cidades, por exemplo, esse trabalho que a gente faz na cidade de Cambuquira, então, eu e a doutora Heloísa, nós atendemos crianças, né, que não têm condições de fazer tratamento dentário. Então, a gente faz esse trabalho, atende as crianças, trata as cáries, faz prevenção. Então, a gente vê justamente essa questão do sofrimento que é mantido nesses lugares, porque essas crianças que têm, assim, não têm condições de vida, não têm auxílio, são mantidas, assim, na ignorância. Então, as crianças somatizam mais, elas têm muitas cáries. A gente vê crianças de 3 anos de idade lá, com os dentes já todos destruídos. Então, é justamente uma consequência desse poder que quer manter o povo, assim, no sofrimento, né? Em condições subhumanas, né? Inclusive, lá é uma cidade de bens naturais tão abundantes, né? Tão rica nesse sentido, e é uma população que vive num estado quase miserável, né? Grande parte. Exatamente, porque a riqueza que tem lá de natureza, das águas, tudo que você planta, nasce, assim, cresce, tem tudo de bom, uma riqueza natural, e é mantida nesse sentido. Então, esse poder a que me refiro, esse poder mundial dessas sociedades secretas, né, que mantém cidades e locais, assim, independente, assim, do poder local, dos políticos, é um poder maior, assim, mais pernicioso. Temos também aqui conosco a jornalista sueca Helena Melander. Boa tarde, Helena. Boa tarde. Então, continuando essa questão, essa semana eu tive uma aluna na Millennium, em inglês particular, e ela estava voltando agora das férias. Eu pensei na mesma questão social, que ela foi para Disney World, nos Estados Unidos. E é o sonho, né, de muita gente, ir para lá com os filhos, etc. Só que ela voltou muito desanimada. Ela falou assim que a viagem lá na Disney, ela achou uma lavagem cerebral do povo. e que ela achou assim, depois de vários dias, a pessoa fica totalmente exausta, porque tem todo aquele, né, aquele estímulo de brinquedos, de comida, e a pessoa fica fora de si. Ela falou, a pessoa fica fora do mundo. E aí a gente conversou sobre essa questão, que isso é justamente essa intenção do, desse poder, né, secreto econômico por trás da, da, do poder oficial, que tem essa intenção, inclusive com a TV, né, os programas de televisão também, é nesse sentido de alienar o povo, não de conscientizar, além desse programa aqui, né, do, do Dr. Kep, que faz esse papel. Então, é muito, muito bom prestar atenção nisso também, até nas férias, a intenção do poder é alienar o povo. Então, você que quiser, quer conhecer mais a respeito dos assuntos tratados, entre no nosso site www.trilogia.ws ou entre em contato na CITA pelo telefone de São Paulo 11 3032 3616. Até o próximo programa.